O Papa Mike prossegue com Proa Nordeste, ali litoral norte, chame o controle, 128. 128, Lima Papa Mike. Salvador, papapapá, Lima, Papa Mike. Lima, Papa Mike, via litoral, prossegue para Conde, confirme intenções. O Lima, Papa Mike vai prosseguindo direto para Conde, via litoral, 43 minutos fora. Gente, vai ingressar na terminal Aracaju ou em Conde retorna a Salvador? Vai permanecer e retornando às 15 horas com o novo plano. Gente, Lima Papa Mike, estimado para pouso em Aracaju. Mais 40, não, negativo, não tá indo para Aracaju, senhora. Tá indo para a posição Conde, 45 minutos de Conde. Gente, Lima Papa Mike. Mike, grato pelo regresso. 35220, estabilizado no ILS. 5220, torre no noite, decimal 6. 26, obrigado. Lima Papa Mike, confirme tempo total de voo. 45 minutos. Na final. Bom dia, 5220, reporte baixado travado, 80 graus, 612, o ajuste no 0 no meio. Quem reportará, 5220. A bordo, estacionamento táxi, 2118162, ajuste no 0 no meio. Confirma o gol no 777, Porto Seguro? Afirma. Gente, aguarde para conta, a informação é novembro, ajuste no 0 no meio, aguardando apenas 2 minutinhos para conta. Obrigada, toma bem, né? Controle, Lima Papa Mike vai manter magnética 040. Ciente. Sou bravo que Luiz, que informação novembro, ajuste no 0 no meio, confirme o local de sobrevoo. Você vai ficar no circuito então, sujeito a tráfego? 7 minutinhos para a coordenação. 0070, dá os 612, o ajuste no 0 no meio. Autorizado, Paulo, 5220. Gente, no ponto de espera, piste no 0, chame a torre agora. 118.6, ajuste em 1016. Aquilo com o solo 3895, informação novembro, correto, ajuste no 0 no meio, aguarde, número 3 para cópia. A olhada da bridge. Ele mantém a posição. 7 pontos para cópia? Para cópia, com 777. Autorizado, Salvador Porto Seguro, via Uprisk 50, nível de voo 340. Saia da El, Leda, pós-Leda direto. Recorda pistão no zero, com primeira curva à direita. Transponde 5547 e o controle Salvador 120, decimal 8. Autoriza 340, ponto de segura, Peru 50, saída da El, Leda, DCC, seguro. Recorda 1-0, curva à direita, 5547, transponde 208, controle saída, gol 1-777. Sente apenas confirmando a saída da El, Leda, pós-Leda direto, ok? Da El, Leda direto. Procedimento que eu acho que encontro para o estacionamento com 1777. Começa lá, puxa o estacionamento. 1777. O azul 4060, Juliette. Azul 4060, portão 01. Juliette, portão 01, azul 4060. TAN 8094, está na escuta do sol, Salvador? Siga. Por gentileza, a gente está checando aqui sua roda junto à sala IS. Poderia confirmar a aerovia que o senhor preencheu no plano? Mas, meu amigo, eu vou passar para você aqui o papel da própria sala IS que chegou em nossas mãos. Tá? É o Salvador 1430, Serra Bravo, Serra Vito 1430, Upper Zulu 41, não. Otone, Upper Golf 449. A nada. Golf Eco Kilo Oscar Sierra Flight Level 400, Golf 449 até Dourado, Delta Delta Papá, Amber 555 Zulu Quebec Alpha, Flipper 2 Miami. Vicente, grato, só um minuto. Isso é exatamente o plano de voo que vocês têm aqui apresentado, sem problema algum. Eu não sei qual é a alegação que vocês estão falando que está errado. Tem 2000, o ajuste no 0 no 16, reporta estabilizado na ILS X Rei da pista na 0. Então eu não posso estar bloqueando etapa e descendo para. Seguindo para a duna e descendo para 2000. Eu quero... F5220 Alfa Kilo, parte 3, posição 03, até o sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, posição 03, F5220. O seu L5728, autorização para Recife, 109. Gente, o novembro é correto, ajuste no 0 no meio, número 3 para a cópia, aguarde. Salvador, muito bom dia, Alfa Romeo, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Bom dia. Ah, no falo da farol de Itapuã agora, vai pra Serra, Juliette, Bravo Delta, ele ponto do Mundo Plaza. Charlie Alfa Tango, ciente, confirme a altitude. Tá mantendo quente, vai, Chara. Charlie Alfa Tango, tem seu tráfego na sua posição agora de 12 horas, mantendo 500 pés, tráfego de pequeno porte. Só me informar quantas milhas, cara, não sou visual com o tráfego. 3 milhas. 3 milhas, não sou visual, vou afastar aqui pra dentro do mar. Ciente. Controle Salvador, Abjet 6740, informação 90. Abjet 6740, acione identificação, autorizado chegada a mar e desce, mantém o nível 050, o ajuste no 0 no 6. 050 na mar, 6740. Confirme a aeronave acionada 01114. É o Michael Smith. Ciente. Confirme visual com o tráfego agora, sua posição de 1 hora 1 milha. Afirmo. Ciente. Tô visual com o Golf Mike, então. Ciente. Luiz, que não escuta, cópia. Está autorizado, voo local, Salvador, Salvador, circuito 917, curvas à esquerda ou à direita, a depender da torre, aciona 01116, vai permanecer 1 mil pés, e controle em caso de necessidade, 120, décima 8, torre 1186. Ah, 117. Como é que é a torre? Chega mesmo. Abandona a linha litoral, ok? Tá livre, condicionado 35? Ah, positivo. Vai aproximar para 35? Aproxime direto pro pátio 5, então. Aproxime direto para o pátio 5, agilizando. Eu tenho um PA-34 agora mantendo a linha litoral, decolou da 10, e tá ingressando agora pra, em sentido Itapuã, sentido cabeceira 28 Itapuã. Ok, vamos seguir direto pro pátio 5. Obrigado. Mike Lima Kilo vai curvar à direita, ingressar no litoral e reportar visual com o Mike Golf Mike, um Hobbs 44. Afirmativo, após acusar ele visual. Oscar Bravo, 500 pés, vai decolar da presente posição, ou então da taxiway, conforme a torre autorizar, com curva à direita, ingressando no corredor Axé, aciona 5526, controle 120.8, torre 1186. O ajuste no 06. Mike. Aí, Salvador, Olimpo 01, estabilizado no localize. 01, reporte baixado travado, aguarda autorização. Mike Lima Kilo é a torre. Mike Lima Kilo. Acione 0127, ok? 0127. Taxi Bravo Kiluisk. O Michael Fumar fica na curta final. Olimpo 01 está com o trem embaixado travado, estabilizado em LS, solicita tocar RMT na pista entrando no circuito de trava. Sente, Olimpo 01 não continue a aproximação, reporte na final para início de toque arremetido. Passará na final para início de toque arremetido, Olimpo 01. Mike Lima Aquilo, chame o controle no 208, até regresso. Cópia. Confirme o Lima Papa Mike. Tango Romeo Índia Vitor Índia Trive, após conforme rota do plano, decola da 10 com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeo Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5542, controle 120.8. Mike Lima Kilo, cheque seu equipamento, clareza 2. Delta Eco, Bridge, eu peso Luno 6, Belo Horizonte, para botar o Zulu, após direto Trive e após conforme rota, ok? Dael, Leda, Bridge, a subida. Alto e claro, mantém-se condições visuais, o número peso, pode falar da barra. Tinha esquecido a posição, Belo Horizonte, ok, Bravo, até o Zulu, no portão 02, chame pronto, pushback. Alfa, 01. Toque arremetido autorizado, 050 graus, 612. 01, toque arremetido autorizado. Romeu Oscar Bravo, pátio 3, acione, chame para decolagem. O Roberto Bravo está acionado, está pronto para decolar. Então, o senhor vai decolar, então comprou a sul, comprou a do litoral sul e aguardar para transferência com controle. Romeu Oscar Bravo. Bravo, autorizar a decolagem, então, Romeu Oscar Bravo. Pesado, 050 graus, 612, comprou a sul. Bravo. Decola da 1-0 com curva à esquerda após a decolagem na subida Momo, transição Trova. Aciona 5574, controle 120.8. Ingresso, Bravo Kiluisk. 3-0 para Miami, Ampizulu 4-1, Tony Golf 449, Ananda, pós conforme. Estadeia, primeira curva será à esquerda, Momo Trova, 5574, 120, decimal 8, confere. Fora do solo 04, mantenha a linha litoral sul e aguarde transferência. Bravo. Ok, Golf F, Kilo Oscar Sierra, e após conforme preencher na rota do plano de voo. Afirmativo, após o Golf 449, Gecko, e conforme, e só confirmando, 1208, controle. Afirmativo, 1208, Tantan 8094, confirme o portão. Estamos no 1-1. Já está pronto o pushback? Agora chamaremos o ponto pronto. Afirmativo. Stocks. Sim, Andy. Essa pode através de Vera Cruz. Web 6740, desça 2000 pés, ajuste 10, uma meia, informa o tráfego, 1 hora, 12 milhas, um Seneca, mantendo 1000 pés, rumo oeste. Entrando para 2000, 10, 16, sentido tráfego 6740. Lima Mike Kilo, tráfego 10 horas, 11 milhas, Boeing 737, levando 8000 para 2000 pés, rumo nordeste. Acionar box 015. O Mike Golf Mike, cruzamento foi correto no 5. Chama a torre no 186 para acionamento de decolagem, ajuste ao 0 no 6, até um bom voo. Solo, o senhor copiou o gol 9777 no box 05 para puxa de acionamento? Afirmativo, tá pagando cópia, ok, aguarde. Tá no portão 5. Já tá liberado pushback, chame táxi. Ok, obrigado, reportaram para o táxi 9777. Tá, 3895, portão 2 também tá livre, chame táxi. Solo, tá 3191, autorização. Mantém, escuta, aguardando, tá 3191, prepare a subida da El. Prepara da El. Web 5728, cópia. Nossa, escuta, pronto. 5728, Recife 350, autorizado, Peru Isque 58, Aerovia, decola da 10, curva esquerda na Fuca, transição Caju, aciona 5567, controle 120, decimal 8. Recife 350, saída Fuca, Aracaju, decola da pista no 0, 5567 no transponder e 1208 no controle 5728 na ponte número 9. Que tá livre o acionamento e táxi, chama para ingresso. Pronto, acionamento de feedback na ponte 9728. Autorizado, chame táxi, web 5728. Sou táxi 5728. Tá 3191, cópia. Afirmativo, prefeito. Tá 3191, no Galeão, nível 340, autorizado. Aerovia Pesulu 10, até SMAP, Eco Serra, Mike Alfa Papá, após direto Lúvito. Lima uniforme Vitor Tango Oscar, após direto Barbacena, Bravo Bravo Charlie, após conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco Bridge. Aciona 5556, controle 120, décima 8. Azul 650, bom dia, Leite. 50, após Mato, após Luto, decolada 10, curva direita, Leda Bridge. Que é a rota Pesulu 10 até SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, após direto Lúvito, posição Lúvito, Lima Uniforme Vitor Tango Oscar, e após direto Barbacena Bravo Bravo Charlie, perfil de subida Dael, após Leda e após direto Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco, tá 39 no Cotejo. Ciente autorizado a Pesulu 10 até SMAP. Após Lúvito, após Barbacena, no perfil da saída da El, Brite, 1208 é o controle, tá 3191. Subida da El, após voa Leda e após direto Bridge. E após Barbacena, conforme rota do plano, ok? Da El, Leda, Bridge, senta e segue na Apesulu 10, até SMAP, Lúvito, Barbacena, chegada lá, 1208. 5 meia, com o 340, portão 3191. Agora sim, correto, portão 3191, no portão 62, deixa-me pronto, pushback. Repórter. Aquilo prossiga. Esse tem livre recolagem, pistão 97, 030 graus, 7 nós. 35490. Por gentileza, a autorização a Petrolina, nível 200 para 35490. 01 vai fazer 360 pela direita, reportar nova final 10. Nova perna do vento da 10. Ativo inicial 360, limpo 01. Agora chamou para o táxi. 5728, 128, 1340, Salvador. Passando através do portão 612, web 5728. Reportará através 612, 5728. Cópia. Copia. 5490, Petrolina, nível 200, está autorizado. A rota DCT, decolada pistão no 0, com curva esquerda, após a decolagem, na subida Momo, após Cogbu, Kilo Oscar, Golf Bravo, uniforme Cogbu, e após direto Petrolina. Aciona 5576, controle 120, decimal 8. informo que está sujeito ao tráfego, já temos uma aeronave da Força Aérea, o Olympus 01, efetuando toque arremetida na pista 10, ok? Eu confirmo o transponder. 5576. Correto, 35490, na parte 3, chama pronto, pushback. Tomará. Webjet 6740, cheque o trem 1016, pouso autorizado, pistão 90. Autorizado, pouso 90, o 6740. Pronto, 2186, ajuste 90 no 6, até um bom voo e bom dia, o Web 5728. 5728, seguindo a aeronave da TAM, número 2. E no ponto de espera da 10, 6786, obrigado, 5726. Taxi 3895, com 180 a bordo, 4 horas, confins. India Alpha, ponto de espera 2186, ajuste no 0 no 6, tem um bom voo e bom dia, eu tenho 3895. India Alpha 2186, ajuste no 0 no 6, obrigado, 3895. Tango, Índia Bravo, prossiga. Índia Bravo, passando por fora. Pouso no ponto 3, para dar seguimento e da caixa dele, até fazer uma nova notificação para quem é novo do Tango Meia. Que inicialmente até a rotatória, o Tango Índia Bravo. Positivo, rotatória, Índia Bravo. O Olympus 01 terminou o 360. O 01 no visual com Webjet, curtíssima? Giro batido. E tá livre após o Webjet iniciar o giro para a para final 90, ok? O vento 050 graus, 612. Afirmativo, Olympus 01 após o Webjet iniciar o final. Reporte nova perna contra o vento, Bravo que Luiz. Gol 1777 para o táxi POB, 172, autonomia 2 horas e 24, alterna com 5. 7 autorizado, pátio, Índia e Alfa, número 3 no ponto de espera, quando pronto, torre no 86, ajuste no 0 no 6, bom voo e bom dia. Obrigado, livre táxi Índia, pátio Índia e Alfa, ponto de espera, torre 86, como número 3. 1777, resultado 17106. Que vai estar tá iniciando a curva base agora. Reporte final para toque arremetido, Olympus 01. Olympus 01 iniciando a curva base, reportará final para toque arremetido. Bravo que Luiz, que na perna contra o vento, aguardando instruções. Ali, reportar o site. Pode descer para 500 pés, o tanque de Bravo. Positivo, 500 pés, Tango Índia Bravo. A 740 aos 14, direito 1219. 219, 6740. Bravo que Luiz, que vai fazer outro 360 pela direita e reportar nova perna contra o vento. Alfa, antes da Juliette, para ingresso. Alfa, antes da Juliette, 7, 4, Tenente, o 3895, alinhar e manter. Alinha e manter, ainda 3895. O meu Tango Índia Bravo. Mantenha 500 pés, ok? Pode prosseguir até aí o vertical de Lauro. Mantenha 500 pés, eu tenho um tráfego da Força Aérea, o Olimpo 01. Estava mantendo 1000 pés, vai ascender para 1500, ok? Positivo, o Tango Índia Bravo já está mantendo os 500 pés, ó. Vai com proa da vertical de Lauro de Freitas, Tango Índia Bravo. Olimpo 01, toque arremete aos 1-7, curve à esquerda, suba para 1500 pés na perna do vento da 1-0, aguardando instruções. Olimpo 01. 01 para 1500 pés na perna do vento da 1-0. Mike, prossiga. O Bravo que diz que mantenha a perna contra o vento da 1-0. Tá 3895, decolagem autorizada, 030 graus, 5 nós. Informa um Charlie 150 à sua direita, mantendo a perna contra o vento, não interfere. Tente, decolagem 1-0, até 3895. Olimpo 01, para informação, tem um Robson 44, Tango Índia Bravo. Vai manter o setor, tá vindo em direção à vertical de Lauro de Freitas, não interfere, tá mantendo 500 pés. Afirmativo, 01, ciente. Tango Índia Bravo está visual com o Olimpo, senhor. Já há 30 segundos de voo da vertical de Lauro de Freitas, Tango Índia Bravo. Pode prosseguir a vertical de Lauro de Freitas, aguardando o contato visual da torre, o Tango Índia Bravo. Positivo. Bravo que Luiz, que vai efetuar o 360 pela direita, reportar nova perna contra o vento. Fox. Tá, afirma só pra ele aí que eu vou mandar uma xerox pra ele, onde aparece lá Upper Golf 449 / Golf 449, é a mesma coisa, tá? Ok, ciente, será informado. Davi, Zé, por favor? Negativo. Obrigado. Boa viagem. 128, obrigado, até 3895. Corredor Vera Cruz, na Flores Paris. 7, SM Corte 061, corredor Vera Cruz, Interlagos, 1500 pés, ajustão 096, Vitor Mike, Quebec. 096, estacionado 0191, recebe o Vitor Mike. Salvador, 3895, decolado, passa 1500. Quebec, estou recebendo, transponder 1600 pés. Quebec está mantendo 1500. 3895, contato radar, saída da EL. Sente, 3895, quando possível, direto Leda. Chamante, curva direita, pro de da EL. Direita da EL, tá 3895. O Bravo Kiluís que pode dar presente e cruzar o campo. A vertical da torre, o Bravo Kiluís. Só um instante para a decolagem. Afirmo, pode iniciar? Não, mantenha a posição, só um instante para a decolagem. Tem, Olimpo 01, pode iniciar a base para a final 1-0. Reporte na final para a toque remetida. Olimpo 01, iniciando a base, reporte lá na final. Tango Índia Bravo já na vertical de buraquinhos aguardando, senhor. Mantenha, buraquinho e aguarde o Tango Índia Bravo. Positivo, Índia Bravo. 86, ajuste no 0 no 6, bom voo e bom dia, tá 3191. Baixo índio alfa, 3286, graças ao combate. Bravo que Luiz, proa norte agora, mantenha 2 milhas afastado da cabeceira 17, aguardando instruções. Tango Índia Bravo, não interfira com o eixo de decolagem da pista 10.